O ser, não ser, a necessidade de ter felicidade, vitória, a maneira que se busca a glória, o reflexo da trajetória, traçada de maneira correta, saber diferenciar a atitude errada da certa, não dei certo, nem tudo na vida é festa, fofoca, estressa, lolota é brecha, competir é normal, pro ser humano natural, pisar pega mal. Como feira difícil, como esquinhos artifícios, olho gordo é vício, tipo bicho lixo, olhar fixo no que é dos outros. Cada vez mais vai, é fundo do poço, esgoto tá louco. Respeito e consideração, privilégio de poucos. Cuido da minha vida, do que é meu, por isso sou bem mais eu, tenho certeza que sou. Huh. Sou bem mais eu, sou bem mais eu, sou bem mais eu, sou bem mais eu, sou bem mais eu. Me concentro no que acredito, aí nem pisco. Tenho meu visto invisto no que digo. Não volto atrás, contratos banais, palavra vale mais. Aliás, sou perspicaz, falou demais, se pajás. Firmeza nas palavras, deu liberdade, criou asa. Se é fechada, é marra, mentira safada, não vale nada. Gente desocupada, no caráter falha, para é vala. É triste o fim, e mesmo assim não vou me ater a coisas pequenas, tenho os meus interesses, os meus esquemas. Aqui é demarque, se ligar na cena. Aprendi a abstrair o que não me faz bem. Saber quem é quem, eu sei, vou além, só faço o que me convém. Tem em todo lugar, ó vida minha, pessoas mesquinhas, patifaria. Muito cuidado, o que é seu tá guardado. Aos considerados, muito obrigado, sempre valeu. E quem nem é, pela inspiração que me concedeu. Se liga, sente o som, sou bem mais, bem mais, bem mais, bem mais eu. Mais eu. Sou bem mais eu, sou bem mais eu, sou bem mais eu, sou bem mais eu, sou bem mais eu, sou bem mais eu. Ganância, usura, falsidade pura. Isso é pra quem não percebeu que pra nós a vida também é dura. Dignidade vem de berço, o clima fica tenso, se não uso bom senso. Se me respeito, eu respeito, não me respeito, eu não respeito mesmo. Não gosto de conversinha, sempre chega os meus ouvidos. Puro desfeito, eu não duvido, quer saber da minha vida, vem falar comigo. Só critica, triste ensina a vida vazia. Diz que é correria e é incomoda. Vive correndo atrás de uma fofoca e nunca prova. Se disse, nega que disse, diz que não gosta de diz que me disse. E ainda insiste, é triste, vixe. Triste que dê palpite, se o fracasso alheio é a maneira que tem de se sentir bem. Sei que não sou perfeita, tenho que ser justa, mas o que conquistei foi com muita luta. Não preciso tirar ninguém, seja mais você também. Sou bem mais eu, sou bem mais eu. Sou bem mais eu.